uma saturação maior que monogástrico. E por quê? Onde acontece a bidrogenação? Isso. A bidrogenação ocorre aqui. Esses ácidos graxos são absorvidos no intestino delgado. Então vão ser depositados. No caso dos animais monogástricos, a fermentação só acontece aqui. Aqui vai absorver ácido graxo? Não, vai ser nas fezes. Então, para eles, só deposito que realmente vem do triacilglicerol como saturado já. Não tem uma saturação anterior à digestão e absorção intestinal. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Para a digestão não fermentativa, a gente teria aqui estômago glandular, no caso do ruminante chamado de abomaso, e intestino delgado, com todos os órgãos, né, vísceras aqui vinculadas a essa digestão não fermentativa. Eu começaria no estômago. O estômago tem o suco gástrico, não tem? E ele tem uma enzima também, que é chamada de lipase gástrica. Lipase gástrica. Isso. O que será que a lipase gástrica faz? Quebra lipídio, tudo bem? Porém, eu vou afirmar para vocês, a lipase gástrica, ela não consegue ser efetiva no processo de digestão. Alguém consegue imaginar por quê? Eu afirmei que a lipase gástrica não consegue ser efetiva no processo de quebra das ligações ésteres, que realmente separam o glicerol dos ácidos graxos. Por quê? Gostou? Não, porque o pH é muito alto. Não tem a ver com o pH. O que eu falei para vocês que a gente... Vou fazer uma outra pergunta. Se eu pegar aquele prato em gordura, tudo bem? Colocar embaixo da torneira. Vai embora? Não. Vai dissolver? O que a gente precisa para tirar a gordura lá da louça? Água quente e detergente. Na verdade é o detergente, né? Sim. Só água quente também não adianta. Se eu jogar água quente lá na gordura. É, mas é que tá. Não é água quente. É o detergente. Certo? E por que isso? Porque o detergente, eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui tá vinculado, né? A bile promove a emulsificação do lipídio. O que é emulsificar? Saponificar. É desestruturar, mudar a estrutura, reduzir tamanho. Hã? Não é nem que gruda, é que ele desestrutura. E aí faz com que ocorra a ação da água de uma maneira mais efetiva, tá? No estômago, tem bile? Onde que desemboca a bile? Intestino delgado, tudo bem? Então não aconteceu isso no estômago. Se não aconteceu aqui no estômago, adianta imaginar que uma enzima vai atuar sobre o triacilglicerol e vai conseguir realmente ser efetiva? Não, gente, isso é um meio aquoso. Enzima age em meio aquoso. Lipídio dissolve em água? Não. Então, para que a gente tenha realmente efetiva digestão enzimática desse tipo de lipídio, a gente precisa antes emulsificar. E quem emulsifica lipídio no organismo é a bile. E a bile só age aqui no intestino delgado. Mas aí não é coisa de base gástrica, é pancreática para atuar depois, exatamente. Para que ela haja. Né? Mas antes disso, teve a bile para emulsificar. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Já vem do fígado, a bile do pâncreas ou a fermentação? Não, bile vem do fígado. Tudo bem? Bile é produzida pelo fígado. Sim. Existem animais que têm vesícula biliar, que serve para estocar bile. Né? Vesícula que produz. Tá? Então, e da vesícula biliar ou diretamente do fígado, para quem não tem, vai direto para o intestino delgado. Só que o suco pancreático também desemboca ali no intestino delgado. Então, junta tudo. Opa, sim. Vem lá do fígado, a bile e o suco pancreático do pâncreas. Deu pra entender, gente? Todo mundo? Então, vamos imaginar que chegou aqui um ambiente de digestão não fermentativa, o triacilglicerol, tá? Esse triacilglicerol vai sofrer ação, então, da lipase gástrica. Eu já adiantei para vocês, dizendo que não é efetiva, que não tem bile fazendo emulsificação aqui. No máximo, de vez em nunca, quase nada, o máximo que essa lipase gástrica consegue fazer é quebrar uma das ligações ésteres entre um ácido graxo e o glicerol. Se a gente tem quebra de uma das ligações ésteres, liberou um ácido graxo, certo? Absorve no estômago alguma coisa? Não. Se não absorve no estômago, para onde vai esse ácido graxo livre? Intestino delgado. O que acontece com o intestino, no intestino delgado com ácidos graxos livres? São absorvidos, tudo bem? Só que liberou um ácido graxo e fica o quê no lugar? Sobra o quê? Hã? Diacilglicerol. Não era triacilglicerol? Perdeu um glicerol, virou diacilglicerol. Lipase gástrica faz mais alguma coisa? Né? Então, de vez em quando, um ou outro, não é sempre, enfim, ela consegue quebrar uma das ligações extras. Libera um ácido graxo, que vai seguir o trato digestório, vai ser absorvido aqui no intestino delgado, e fica um diacilglicerol. Deu para entender? Mais que isso, ela não consegue fazer. O que, que vai acontecer com esse diacilglicerol que está aqui? Vai seguir o processo de digestão não fermentativo, certo? Chegou no intestino delgado. Quais são os sucos que eu falei para vocês que desembocam aqui? Além do próprio suco intestinal, bile e pâncreas, tudo bem? No pâncreas tem a lipase pancreática. E o fígado está produzindo a bile, tá? Função da bile: emulsificar o conteúdo lipídico. E da prática, o que, que vai acontecer? Emulsificar, esse termo é importante. Emulsificar o conteúdo lipídico. Na prática, o que, que vai acontecer? Aquele triacilglicerol que tinha, a gente viu lá, tá? O glicerol, os três ácidos graxos presos a ele, tinha até então exposto, pelo posicionamento químico, as porções apolares dos ácidos graxos, não é isso? E a porção apolar é fácil de quebrar? Não, porque não tem bracinho sobrando, não foi isso que a gente falou? Essa bile age no triacilglicerol, transformando esse triacilglicerol numa estrutura de micela. O que, que seria essa micela? Faz a função do detergente. Oi? Faz a função do detergente. Função do detergente. A bile é o detergente do organismo, tá? Essa micela nada mais é do que aqueles triacilgliceróis, porém com as porções polares dos ácidos graxos em evidência. E se é a porção polar que fica em evidência, é ou não é mais fácil para lipase agora pancreática agir e promover quebra das ligações ésteres? É isso que vai acontecer, tá, gente? Então, chegou o lipídio aqui no intestino delgado, tudo bem? Pode ter vindo ileso, seja do rúmen, seja do estômago, pode ter vindo como diacilglicerol aqui do estômago, não importa. Ou inteirinho, né? Esse triacilglicerol vai ser emulsificado pela bile. E essa emulsificação transforma esse triacilglicerol em unidade de micelas. Tudo bem? São apolar. Não, polar a amostra. Polar. Isso. Essa micela nada mais é do que o triacilglicerol com suas porções polares dos ácidos graxos em evidência. E para que isso? Para estrategicamente facilitar a ação da lipase pancreática, que está vindo com o suco pancreático e vai promover realmente essa quebra. Deu para entender, gente? Então, gerou a micela, vem a lipase pancreática, quebram a primeira ligação, libera ácido graxo. Opa, não é daqui. Não é daqui. Vamos imaginar que tá aqui, tá? Quebra uma ligação, libera um ácido graxo, que é absorvido. Fica um diacilglicerol. Vem outra lipase pancreática, quebra outra ligação, libera outro ácido graxo, que é absorvido. Vira monoacilglicerol. Não precisa nem quebrar a terceira ligação, gente. Porque monoacilglicerol já é absorvido no intestino delgado. Então, quais são os produtos de absorção intestinal de lipídio? Ácidos graxos livres, mais monoacil glicerol. Deu para entender? Então, quem realmente consegue ser efetiva é lipase pancreática, mas não é à toa. É porque antes ela foi emulsificada, ela emulsificou o triacilglicerol, tudo bem? Que transformou esse triacilglicerol em micela. Então, a bile faz isso, gera a micela. E a micela, como tem as porções polares dos ácidos graxos em evidência, facilitam a ação dessa lipase pancreática, que vai quebrando as ligações ésteres até promover a absorção de ácidos graxos e de monoacilglicerol. Desfacção do sistema são absorvidos? Isso, absorvidos aqui no intestino delgado. Esses ácidos graxos erroneamente chamados de triglicerídeos? Não necessariamente, não. Ácidos graxos podem ser essenciais, tá? Tudo bem aqui, gente? Ácidos graxos lírios que não estão presos no monoglúteo e assim, glicerol. Tá? Deu pra entender isso aqui, gente? Sim? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não acabou. Vamos lá. Então, olha lá, presta atenção aqui, tá? Então, uma forma diferente da gente ilustrar o que a gente está discutindo. Então, a gente viu que o triacilglicerol lá no estômago não consegue ser muito efetivo, né? Não tem uma digestão efetiva. Porque a lipase gástrica não teve ninguém que emulsificasse esse lipídio para ela conseguir agir. Quando chega no intestino delgado, a gente tem ação da bile sobre esse triacilglicerol, tudo bem? Que faz com que esse triacilglicerol fique estruturado na forma de micela, com as porções polares em evidência, aí sim a lipase pancreática consegue atuar de uma maneira mais precisa. Então, para isso, precisamos emulsificar esse conteúdo lipídico, tá? Ó, isso aqui seria uma estrutura de micela. Então, são os ácidos graxos do triacilglicerol, ó, o que está para fora aqui, ó. As porções polares, que são aquelas que são mais facilmente quebradas porque tem a dupla ligação. Tudo bem? Então, aqui, só para ilustrar também, a insolubilidade, né, desse nutriente em água, e depois da ação desses sais biliares, no nosso caso aqui, ocorrendo essa emulsificação, essa saponificação, faz com que, ó, as porções polares do triacilglicerol fiquem em evidência. Tá? E aí, então, depois que elas agiram, quebra esse triacilglicerol e a gente tem absorção de ácidos graxos livres e monoacilgliceróides. Ó, o que a lipase gástrica conseguiria fazer? Male, male, de vez em quando, quebrar uma das ligações, liberando, ó, um ácido graxo e ficando diacilglicerol. Tudo bem? Glicerol, três ácidos graxos. Um, dois, três. E a lipase pancreática consegue ser mais efetiva? É à toa? Não. Esse triacilglicerol foi emulsificado e se transformou numa micela. A lipase pancreática vem, quebra uma ligação, libera um ácido graxo. Vem outra lipase, quebra outra ligação, libera outro ácido graxo. Quais são os produtos de absorção? Ácidos graxos livres e monoacilglicerol. Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vou relembrar. Lipídio dissolve em água? Então, a gente está falando de absorção, certo? Então, essas moléculas estão migrando para dentro da mucosa intestinal, dentro do epitélio. Dentro do epitélio é seco? Ou tem água? O que vocês me disseram que acontece quando a gente goteja água no óleo? fica espaçado, cada um no lugar. O que elas fazem? O se juntar quer dizer esterificar, tudo bem? É isso que vai acontecer dentro da mucosa intestinal. Dentro da mucosa intestinal, que é um ambiente com água, tudo bem? Então, a gente tem meio aquoso ali. Esses ácidos graxos livres vão novamente se juntar ao monoacilglicerol. Se ácido graxo livre se junta ao monoacilglicerol, volta a ser o quê? Triacilglicerol de novo. E todo e qualquer outro tipo de lipídio que tenha vindo na dieta, mesmo que em pequena quantidade, se entrou colesterol, gruda nele. Se entrou fosfolipídio, junta nele. E por quê? Porque a gente está falando de lipídio em meio aquoso. Deu para entender? Só que assim como esse lipídio não fica, ele se junta, se esterifica em meio aquoso, a gente não pode ter lipídio circulando sozinho pelo sangue, que seria o caminho. Absorveu, a gente sabe que depois vai ter a corrente circulatória para ser distribuído, certo? Lipídio não pode andar sozinho pelo sangue. Ele precisa ser carregado por uma proteína específica, que pelo fato de carregar lipídio é chamada de lipoproteína. Essa lipoproteína está ali, sendo produzida dentro do epitélio do intestino delgado, especialmente para esperar esses lipídios exógenos da dieta. E essa lipoproteína vai carregar esse monte de lipídio pelo sangue, deixando cada um no seu lugar devido. Então, se teve fosfolipídio e tem célula precisando de fosfolipídio, deixa lá o fosfolipídio. E essa proteína vai carregando esses lipídios pelo sangue. Se alguma célula está precisando de colesterol, deixa lá o colesterol. E se alguma célula está precisando de triacilglicerol? Aliás, qual é a célula que guarda triacilglicerol mesmo? Adipócito. Os triacilgliceróis são levados até o adipócito. Deu para entender, gente? E essa proteína, essa lipoproteína, ela recebe um nome, tá? Tem que saber o nome dela, porque a gente depois vai discutir lipídio, vai discutir colesterol e aí tem outras lipoproteínas. Essa lipoproteína chama quilomicron. Aqui, ó. Quilomicron, tudo bem? É o nome da lipoproteína produzida dentro do epitélio do intestino delgado, que tem como função carregar esses lipídios exógenos, esses lipídios da dieta. Cada um para o seu lugar. Vem, tia da perua. Vai levando cada um para sua casa. Assim que funciona. Deu para entender, gente? Vai carregando pelo sangue mesmo. Então, olha lá, como eu anotei para vocês. Após a ação da lipase gástrica e pancreática, acondicionados na forma de micela, os ácidos graxos livres, bem como monoacilgliceróis, são absorvidos pela parede intestinal. Foi isso que a gente viu? Agora, dentro da mucosa intestinal, esses ácidos graxos e os monoacilgliceróis vão se juntar, ó, se esterificam, tudo bem? Voltam a ser triacilgliceróis, que vão combinar-se e vão se juntar também com os outros tipos de lipídio que porventura tem entrado ali. Fosfolipídio, colesterol e uma proteína específica, que não é qualquer proteína. É uma lipoproteína que recebe o nome de quilomicron. Então, esses quilomicrons nada mais são do que as lipoproteínas carregando esse monte de lipídio pelo sangue para deixar cada qual no seu lugar. Deu para entender? Ó, isso aqui seria uma estrutura de quilomicron. Aqui as lipoproteínas carregando aqui dentro um monte de triacilglicerol, fosfolipídios, colesteróis, tudo bem? Ó, está carregando todo mundo e vai deixando cada qual no seu lugar, certo? Oi. Isso é para colesterol. São lipoproteínas também. Por isso que eu falei que a gente tem que saber o nome do quilomicron. Porque o quilomicron é específico. É lipoproteína que está ali no epitélio do intestino delgado para carregar os lipídios da dieta, cada qual para o seu lugar, tudo bem? Essas lipoproteínas que você está pontuando, elas carregam normalmente colesterol. Só que dependendo do lugar para onde elas estão indo, é que chega na história do colesterol ruim, que a gente vai aprender depois, tá? E aí, gente, vamos pensar comigo? Prestem atenção. Por que a gente teve que quebrar o triacilglicerol no volume do trato digestório? Para poder absorver, dá para absorver o triacilglicerol inteiro? Não. O colesterol a gente liquidava, fosfolipídio a gente viu que dava, ácido graxo livre absorve inteiro. Só que triacilglicerol, aqueles três ácidos graxos ali, né, ali presos no glicerol, não entrava. Teve que quebrar para conseguir entrar, certo? Agora a gente tem triacilglicerol de novo inteirinho da Silva, carregado pelo quilomicron, que vocês me disseram que ele tem que ser depositado no adipócito. Será que ele vai entrar inteiro dentro do adipócito? Não vai passar pelo endotélio. O que que a gente vai ter que fazer com ele? Quebrar de novo, tudo bem? Então vai ter que ter ali enzima, e é produzida pelo próprio endotélio. Vai ter uma enzima que vai quebrar esses triacilgliceróis que estão presos nessa lipoproteína. Essa enzima chama lipoproteína lipase. Então é o nome, não é difícil, gente. Lipase a gente aprendeu que é enzima que quebra lipídio. Mas é qualquer lipídio? Não, é lipídio preso à lipoproteína. Por isso que ela chama lipoproteína lipase. E é produzida pelo próprio endotélio, que tem como função, então, quebrar esses triacilgliceróis presos ao quilomicron e permitir a entrada das moléculas de uma maneira mais simples dentro da célula adiposa. Deu para entender? O raciocínio? Lipoproteína lipase. Deixa eu mostrar para vocês o desenho. Já volto aqui. Ó, imagina que eu tenho aqui, ó, a superfície da célula endotelial, tudo bem? Não tem ali o endotélio. Tem que entrar nessa célula adiposa, certo? Só que eu tenho lá os triacilgliceróis dentro ali, sendo carregados pelo quilomicron. Dá para esse triacilglicerol entrar inteiro? Não. Então, o que vai acontecer? A lipoproteína lipase, que está sendo secretada por esse endotélio, vai promover a quebra desses triacilgliceróis que a lipoproteína, o quilomicron, está carregando. E aí, entra dentro dessa célula adiposa as partículas separadamente, tudo bem? E a célula adiposa, será que é seca? É? O que será que acontece em meio aposo com lipídio de novo? Se junta de novo, reesterifica, porque re, já tinha esterificado dentro do epitélio intestinal, agora dentro da célula adiposa, reesterifica, e ali é armazenado. A gente começou a aula falando que os animais têm a capacidade de estocar triacilglicerol dentro da célula adiposa. E na forma ainda, eu pontuei isso para vocês, na forma de gotículas citoplasmáticas, é exatamente isso que vai acontecer. As moléculas entraram livres dentro da célula adiposa, como é um ambiente aquoso, se reesterificam e ali vão se juntando. Vai acumulando triacilglicerol. Que é triacilglicerol que a célula adiposa estoca, não é ácido graxo? Tá? Reesterifica. Então, ó, os triacilgliceróis são levados pelo quilomicron ao seu lugar de armazenamento, que vocês mesmos disseram que é o tecido adiposo. No entanto, esses lipídios não podem atravessar essa membrana. O que vai acontecer para ajudar? Esses triacilgliceróis presos aos quilomicrons são quebrados, hidrolisados, tá? Pelas lipases produzidas pelo próprio endotélio, o nome da enzima é lipoproteína lipase, tudo bem? Que vai quebrar esse triacilglicerol e liberar essas moléculas. E liberou, elas penetram na célula adiposa. Chegando lá na célula adiposa, se reesterificam e a gente tem triacilgliceróis novamente sendo estocados. É que assim, TAG é de triacilglicerol. TGC é de triglicerídeo, in English. Eu falei pra gente usar triacilglicerol, que é pra gente não esquecer do acil, lembra? Então vamos usar TAG, vamos tentar, tá? É que tá certo também. Então vocês podem encontrar livro, vocês vão ver assim. Por isso que eu fiz questão de deixar. Eu acho mais didático, pra vocês não confundirem mais, usarem triacilglicerol. Depois a gente vai falar de acils, a gente vai usar muito esse termo depois. Deu pra entender? Olha lá, o que a gente tinha visto. Ali, oi. O que sinaliza que precisa estocar? Está entrando e estoca, ninguém sinaliza nada. Por isso que existe problema com depósito excessivo de lipídio. Não tem estoque excessivo de glicogênio. Estocou o que cabe e para. Lipídio? Não. Haja visto que existem vários transtornos vinculados à obesidade mórbida, transtornos vinculados à lipidose hepática. várias outras coisas que acumulam de gordura onde não tinha que acumular. Deu para entender, gente? Por quê? Está entrando, vai depositando. Assim como, a gente vai entender a partir da próxima aula. Se está sobrando energia, a gente vai aprender que estoque produz, faz lipogênese. Então não é assim, ah, eu não quero que faça lipídio no meu corpinho. Faz, né, gente? Faz, a gente sabe que faz. Você querendo ou não querendo, dependendo do que você come, faz. Então, não tem jeito. Essa entrada entrou, deposita. Deu pra entender? E aqui esse esqueminha representa isso que a gente discutiu agora, tá? Se entrou triacilglicerol aqui no estômago, pode quebrar? Pode. Quebra de maneira efetiva? Como o nome da enzima que tá agindo ali? Fase gástrica. O que que ela não é efetiva? Eventualmente ela fica assim. Isso. Por que que ela só consegue quebrar assim um pouquinho? Não teve nenhum processo de emulsificação estomacal, certo? Então, male male, de vez em nunca quebra um. Chega no intestino delgado. Quem vai agir ali para emulsificar o conteúdo? A bile, que está vindo ou da vesícula biliar para quem tem, ou diretamente do fígado, certo? A bile vai emulsificar esse conteúdo lipídico, transformando o triacilglicerol em? Micela. O que é a micela mesmo? Isso, é o triacilglicerol com as suas porções polares expostas para facilitar agora a ação de que enzima? Lipase pancreática, que está vindo com o suco pancreático, certo? E a lipase pancreática vai quebrando as ligações ésteres até absorver o quê? O endotélio intestinal. Os livres e monoacilglicerol. Então, dá uma olhada aqui, ó. Então, aqui teve um aumento da visão, né, do endotélio intestinal. Aqui veio para cá. Então, está absorvendo livre, não é isso que a gente viu? E agora, o que vai acontecer dentro do endotélio intestinal? Esterificação primeiro do conteúdo lipídico. Aqueles ácidos graxos que estavam livres, podem continuar livres? Não. Vão voltar a ser triacilglicerol. E vão se combinar com os outros tipos de lipídio, foi o que a gente discutiu? Junto a colesterol, junto a fosfolipídio. E aí vem uma lipoproteína para carregar todo mundo. Como é o nome dessa lipoproteína? Quilomicron. Olha lá. Sai o quilomicron carregando esse monte de lipídio, cada qual no seu lugar, certo? Só que quando chega lá na célula adiposa, esses triacilgliceróis têm que entrar para serem estocados. Dá para entrar inteiro? Não. Aí vem uma enzima, como é o nome da enzima? Lipoproteína lipase, que vai promover a quebra desses triacilgliceróis que estavam presos à lipoproteína, certo? Entrando as moléculas livremente, e pode ficar livre lá dentro? Não. O que vai acontecer? Reesterificar. E a gente vai ter sendo depositado na célula adiposa, no adipócito, triacilgliceróis na forma de gotículas citoplasmáticas de lipídio, tá? Isso aqui seria uma observação em microscopia eletrônica, ó. Isso aqui é um adipócito. Tudo isso amarelo que vocês enxergam é triacilglicerol sendo estocado no citoplasma dessa célula. É importante para um monte de animal, né? É mesmo precisa. Gente, tecido adiposo é isolante térmico, tecido adiposo que mantém animais que passam por uma condição de necessidade da utilização, né, de reserva maior. Imagina para animal que hiberna não ter tecido adiposo. Animais de regiões muito frias. Como tem as funções, né? Enfim, sobre o nosso ser. Deu para entender isso, gente? Dúvida? Lição? De casa nada, para agora. Dá tempo. Dá tempo de tirar dúvida aqui. Vamos organizar isso numa tabela? Tá vendo? Tô tentando criar dependência. Que aí eles vão embora e a gente fica aqui, ó, nessa situação. Ou foi embora e abandonou. A mulher dele tava aí. Olha, tá vendo? Só foi que eu fui trocada por outra. Pra caramba, eu tô aqui precisando. Então, ó, presta atenção. Vamos organizar. utilizar assim. Pelo amor, né? Vocês descrevam o que estará acontecendo no rumen retículo e se tiver absorção para o animal de alguma coisa, o que vai estar absorvendo? Lá no estômago glandular, o que vai estar acontecendo no processo de digestão e se tiver alguma coisa que absorve, vocês vão colocar aqui. No intestino delgado, o que está acontecendo na digestão e o que está sendo absorvido. No intestino grosso, está tendo o que está acontecendo de digestão e o que o animal absorve. Beleza? Agora, já, vai. Absorção. E depósito. Segue aí, digestão não fermentativa. Vem daqui, ó. Aconteceu absorção ali, dali, o que vai acontecer, tá? Thank you. fascículo auditivo? Não, é Thank you.